No coração bate forte, meu Vasco é tradição. De São Januário ao mundo, é mais que paixão. Todo dia a história, acredite, é presente. O amor por essa cruz segue firme e valente. Oh, meu Vasco, você que eu vou cantar. Na alegria ou na dor, não paro de te amar. Vou ver de ti no ataque, vou te brilhar. A nossa cruz de malta vai sempre triunfar. Oh, meu Vasco, é você que eu vou cantar. Na alegria ou na dor, não paro de te amar. Vou ver de ti no ataque, vou te brilhar. A nossa cruz de malta vai sempre triunfar. Cada jogo é emoção, cada gol sentimento. Nasce o samba, faz morada, embala o meu pensamento. Faz da minha vida, meu orgulho e meu valor. Posta a camisa no peito, só existe amor. Vedete chegou pra somar, goleador de respeito. Com a raça vascaína vai deixar o seu feito. E a história que Coutinho construiu com tanta glória tá guardada em nossa alma, viva na memória. Oh, meu Vasco, é você que eu vou cantar. Na alegria ou na dor, não paro de te amar. Vou medir de um ataque, continua a brilhar. A nossa cruz de malta vai sempre triunfar. O São Januário é templo sagrado. Com essa torcida, meu amor é consagrado. Vibrar de bancada, num só coração. Esse amor pelo Vasco não tem explicação. Futebol e samba se misturam na história. Com meu Vasco na cabeça, rumo à vitória. É amor que não se mede, que cresce a cada gol. Vedite faz a festa e explode o meu gol. Na terra ou no céu, onde o Vasco estiver, a torcida canta junto, é amor que não tem fim. É o sentimento que invade, que toma o coração. Vasco da Gama, eterno campeão. Oh, meu Vasco, é você que eu vou cantar. Na alegria ou na dor, não paro de te amar. Com Vedite no ataque, continua a brilhar. A nossa cruz de malta vai sempre triunfar. Vasco é meu amor, e pra sempre vai ficar. Na batida do samba, meu coração vai pulsar.